quero que se foda. Luxo, mulheres satânicas, e eu disse todas são pra mim, são capim. Eu cavalo de olhos vermelhos, arrepio cada fio de cabelo. A madrugada é minha, então não ouso pôr o pé na rua, pois eu adoro esse som. E agora esses são os comandos, feche os olhos e puxe o gatilho. Um, dois, três. Sorte e vire meu freguês. Não adianta, é o fim da sua esperança. Eu vim pra sua cobrança, sou dona morte. Chegou sua vez, não conte com a sorte e vire meu freguês. Não adianta, é o fim da sua esperança. Eu vim pra sua cobrança. Silêncio, segundos entre ação e resultado. Não morri, mas concorri pro final desesperado. Cheiro de pólvora, voz empolvorosa. Decidiu pelo gatilho, puxou o cão, fim de prosa. Trem fora do trilho, alguém impediu o milho. Sem preparo pro disparo, foi salvo pelo filho. Perdi as contas e as afrontas, pequena mão estendida. Sem complicar, explica que não quero a vida. Uma voz no ouvido, sussurra comigo, fazendo todo sentido. Eu tinha renascido, pra tudo tem remédio, menos pra morte agora. E hoje a gente sabe que tudo tem sua hora. Eu sou dona morte, chego sua vez. Não conte com a sorte e vire meu freguês. Não adianta, é o fim da sua esperança. Eu vim pra sua cobrança, sou dona morte. Chego sua vez, não conte com a sorte e vire meu freguês. Não adianta, é o fim da sua esperança. Renda-se. Eu vim pra sua cobrança.